cansei de ficar mudo, sem tentar, sem falar. Mas não posso deixar tudo, tudo, tudo como está. Como está você? Tô vivendo por viver. Tô cansada de chorar. Não sei mais o que fazer. Você tem que me ajudar. Tá difícil esquecer. Impossível não lembrar. Você. E você como está? Diga lá. Com o fim do nosso amor. Eu também tô por aí. Eu nem sei pra onde eu vou. Quantas noites sem dormir alivia minha dor. E me faça, por favor, sorrir. Vem pros meus braços, vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto. Leve esse pranto pra bem longe de nós dois. Não deixe nada pra depois. É a saudade que me diz que ainda é tempo pra viver feliz. Vem pros meus braços, vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto. Meu amor, meu acalanto. Leve esse pranto pra bem longe de nós dois. Não deixe nada, não deixe nada pra depois. É a saudade que me diz que ainda é tempo pra viver. Vai, madrinha, vai bonito agora. Ó. Me cansei de ficar mudo, sem tentar, sem falar. Mas não posso deixar tudo, tudo como está. Como está você? Tô vivendo por viver. É mesmo? Tô cansado de chorar. Não sei mais o que fazer. Ah, meu Deus do céu. Vocês têm que me ajudar. É. Tá difícil esquecer. É. Impossível não lembrar. Você. E você como está? Com o fim do nosso amor. É nada. Eu também tô por aí. Ah, então vou contigo. Eu não sei pra onde vou. Vai lá pra casa, já vou. Tantas noites sem dormir. Alivia minha dor e me faça, por favor, sorrir. Vem pros meus braços, vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto. Meu amor, meu acalanto. Leve esse pranto, leve esse pranto pra mim hoje de nós dois. De nós dois. É, não deixe nada pra depois. É a saudade que me diz que ainda é tempo pra viver feliz. Vem pros meus braços, vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto. Meu amor, meu acalanto. Leve esse pranto pra mim hoje de nós dois. De nós dois. Não deixe nada pra depois. É a saudade que me diz que ainda é tempo pra viver feliz. Vocês agora. Vem pros meus braços, meu amor. Aí sobra. Nossa, mãe. Dudu Nobre, Carlinhos Jesus. Ô, Carlinhos Jesus ali. É, rapaziada, tá firme aí. Que mundo tá aí, cadê? Vem pros meus braços. Vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto. Meu amor, meu acalanto. Leve esse pranto pra bem longe de nós dois. É, não deixe nada pra depois. É a saudade que me diz que ainda é tempo pra viver feliz.